Voo 1897, 2 ataques para ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa. No ponto de espera, chame a torre em 1-1-8-62 e ajuste no 0-1-3. O Mili 13 vai via Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, 1862, boa noite, 97. Obrigado, confronto, senhor. Vitor Juliette, controle, queira desculpar, eu estava ocupado aqui. Frequência livre até o retorno, Alfa Vitor Juliette. Ah, desculpado, até o retorno, Alfa Vitor para o táxi, 101 no abordo, 3 horas e 27 minutos, alternando Salvador. 60. Autorizado, táxi para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa, no ponto de espera Chametou, em 1-1-6-12, ajuste 1-0-1-3. Ajuste 1-0-1-3, padrão, vai taxiar Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, 1-1-6-0, atualizou 9-2-8-0, bom dia. Solo trip 5-5-1-4, está pronto para o táxi POB 36, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Maceió. Trip 5-5-1-4, exato táxi, aporte para o ingresso no pátio principal. Voltará para ingresso no pátio principal, 5-5-1-4. 1-2-1, decimal 90. 1-9, American 92, confirma, toca Ribatida, em Veracruz, Índia 90, Alfa. Ah, ok, muito bom. Informe, passando através do farol da barra. Tomará no através do farol da barra, Índia 90, Alfa. Grand Bracket 980, clear, approved gate 11. American 980, approved taxi via Alpha, report short, taxi via Juliet. Alpha, short Juliet, American 980. Oi, Salvador, muito bom dia, boa noite, 97, ponto de espera da 1-0, do Acaranau do Companhia de Campo. Voo 1897, autorizado a alinhar e manter. Ok, autorizado a alinhar e manter, voo 1897. TP5514, autorizado ingresso no pátio principal, para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre em 1-8-62, ajuste no 0-1-3. 5514, cliente, vai ingressar no ponto de espera e chamar a torre. Gol 9280, mantenha a posição. Será a posição, gol 9280. No 605, decolado a 02, chame o controle, frequência 119.35. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo 1605. Voo 1605, controle, meu cordial, contato radar. 605. Decolada 1-0, primeira curva à direita, Israel, Leda, pós-Leda, Bridge, onde receptará o 1-0. Após utilizado conforme rota apresentada no plano.

Salvador, o passando agora através do farol da Barra. Gostaria também de reportar uma rádio pirata aqui na região da Barra, que estava interferindo na nossa comunicação. Positivo, Índio November Alpha. É, mas eu preciso de maiores informações. O senhor pode nos fornecer se era só comunicação via rádio, tipo música, que tipo de música, coisas desse sentido, para que a gente possa orientar o órgão competente. Não conseguimos nem explicar, mas era uma rádio no fundo, mas a música era exatamente. Ah, ok, muito grato. Até a volta. 280, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter na cabeceira no 0, voo 9280. American Line 980, approved taxi to your left, main apron, gate 1-1. Okay, apron to gate 1-1, American 980. No 897, decolado a 05, chame controle, frequência 119.35. 935, bom dia. Torre 355 no 4, no ponto de espera da 11. VIP 55 no 4, mantenha a posição. Controle contato radar. 97. O 9280, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 060 graus, 08 nós. Iniciando a rolagem da carteira no 0, voo 9280. Cinco no 4, autorizado a alinhar e manter. Vai alinhar e manter 5 no 4. Voo 9280, decolado a 07, chame controle, frequência 119.35. 119.35, controle, voo 9280. Salvador, é o Gol 9280, bom dia. O 9280, controle, está em contato, radar. Sente, Gol 9280. Gol 1605, chame Recife 125. 125, Ono, bom dia. Tô. Recife 14, decolada 09, tive controle, frequência 19135. Controle 1935, pronto. Salvador, muito bom dia, trip 5514, perfil Pocajão. Trip 5594, é o controle, contato, radar. Chame Recife 125. Qual que é a minha frequência? 1288? 125, Ana. 125, Ana, bom dia. Boa. Bom dia, Altan 3890, cópia autorização, Recife 330 com a Índia. Altan 3890, ajuste no 03, copia. Prativo, senhor, prossiga. Altan 3890, autorizado para Recife, nível de voo 330, decola no 0, primeira curva esquerda, saída Fuca, Jamo, pós-Jamo, Caju, para interceptar a Upper Whisky 58. Controle operando em 119 decimal 35, torre 118 decimal 612. Acione 5456. Copiado, Recife 330 aprovado, decola dono zero, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, Aperuísque 58, 1935 controle, 5456, torre na 186, TAM 3890. TAM 3890, contagiamento 4, reporte para o táxi e pushback. Semana quando pronto, obrigado. Gol 9280, chame Recife 2685. 12685, gol 995, perdão, gol 9280. Me permita um elogio, senhor, pelo seu profissionalismo, que é exemplar. Comunicação concisa, precisa, como deveria ser em todo lugar. Obrigado e bom dia. Muito grato, capitão. Bom gol. Estão 3597. Estamos com 164 310 com fim. Estão 3597, autorizado táxi para o ponto de espera da 10 via Índia Alfa. No ponto de espera, chama torre 1 no decimal 6 dúzia. Ajuste 1 no 0 no 3. Táxi, ponto de espera 10 pela Índia Alfa com 1 no 0 no 3. Salvador Rio 5973, pushback acionamento. Rio 5973, autorizado, pronto para cópia? Afirmativo. Rio 5973, informação Índia, autorizado para Recife, News Voo 310. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo Caju, via Upper Whisky 58. Controle operando em 1 19 35, torre 1 18 6 dúzia. Acione 5450. Centro aprovado, conforme 310 para Recife. Decola com curva esquerda na Jamo Caju, Aperuísque 58, 18 6 torre, 5450 é o transponder para o Rio 5973. Rio 5973 confirmando saída Puca, Jamo após Jamo Caju. Controle operando em 1 19 35. Pucajamo, Apojamo, Caju. É o Rio 5973, confirmando só o controle? Controle operando em 1 19 35, Rio 5973. 1935, para pushback e acionamento, senhor. Rio 5973, direcionar chame para o táxi. Chamará o Rio 5973. 3527, Salvador. Bom dia, Tandre 5 no 7, ponto de espera, pronto. Tandre 5 no 7, autorizado a linha e decolar, pistão no 0, vindo 050 graus, 079. A linha e decola, pistão no 0. Tandre 5 no 7, decolado aos 2-1, chame controle, frequência 1-935. Chamarei, bom dia, Tandre 5 no 7. Controle Salvador, Tandre 5 no 7. 3 5 no 7, controle, contato radar. 7, 3 5 no 7. Salvador, Salvador, Tandre 153, puxa o estamento para também. Então, 3153, autoriza livre acionar, chama para o táxi. Ok, espera aqui. Quero. Espera aí. Dorsal 3597, possibilidade de voar elefante presente? Livre. Autorizado, obrigado. Dor com 3 a bordo. 5973, autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0, via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera chama torre em 1-8, decimal 62, ajuste no 0-3. Sentido ajuste, pátio Índia Alfa, ponto de espera 18-64, obrigado, bom serviço. Novo 5973. 5594. Chame Recife 12685. Recife 12685. Solo Salvador, mais uma vez, bom dia, o TAM 3890, boxe 8, puxa acionamento. TAM 3890, mantém a posição, aguarde, tem um tráfego depois da TAM, que da companhia que irá iniciar o táxi daqui a instante. Ok, copiado, tá aguardando. TAM 3153, então estimador, tá? 3153, Gabriel 48, 3 horas e tempo, tá alterando Guarulhos. TAM 3153, confirme a autonomia? 3 horas e 30. TAM 3153, autorizado táxi para o ponto de espera da 10, via Índia Alfa no ponto de espera Chame a Torre, em 1 no decimal meia dúzia. Ajuste 10 no 4 e um bom voo. Índia Alfa 36, boa. TAM 3890, coordenando que é solo após a passagem do Airbus da companhia. Está autorizado o pushback de acionamento, chame para o táxi. Copiado, amigos, vai monitorar aqui com o pessoal. Após passagem da nave da guarda, vai iniciar o táxi. Obrigado, 3890. Bom dia, papai, meu Mike Eco Vito, informação do curso é a Índia, ajuste no 0 no 4, é, prossiga. Mike Eco Vito, confirme o setor de destino? Sim, a gente é pronto para a cota? Mike Eco Vito utilizado para a plataforma de Manati a 1.000 pés, decola da 1.7, primeira curva à direita, saindo no corredor axé. Controle operando em 1.9.35, torre em 1.1.62, acione 0.1.15. Aqui é o convite, cortejamento correto, parecionamento e táxi, chame agora, tô em 1 no 8, esse momento 2, um bom voo.